meu que me aguarda. Mantenha a guarda fechada, guiado pelo anjo da guarda. Das pessoas não guardo nada, na ponta da faca já deixei minha marca. Não saí de marca, foi nos tapas da cara que a mente ficou calejada. Raras peças desse quebra-cabeça que encontrei, não foram certas, mas foram as que precisei pra saber o que sei, pra trilhar o que trilhei. Se caí, levantei, se perdi, me achei, tomei porrada. E ainda bato de menos, a vida não é mole quando te dá um barco. Falta o reme pelo que temo, atraio mais do que pelo que almejo. Pensamentos são fortes, é tudo questão de desejo. E o segredo, poucos sabem, mas todos agem na realidade. É transmitindo o que se atrai, a positividade. Na verdade, os barcos me ensinam demais. A vida inteira foi assim e vai ser até meu jazz. Não porque eu quis, mas pelo destino. Tá tudo escrito e se for diferente vai ser merecido. No presente eu tô vivendo o que vier. Pra mim é lucro, vagabundo de coração ferido no escuro, conto desconfiado, paranoico, brisado, deixando profetizado que me foi designado. Quando fico calado, pense algo inimaginável. Duro só vem méritos do passado. Eles querem agora, querem se envolver na melhor. Na pior, não pude contar com você, curioso, saca só. Devolvi na mesma moeda, agora tô deu ruim, não vou tá lá pra te levantar na queda. Quebra esses tetos de vidro, é trilha. Não quis plantar semente, mas quer dividir a colheita. É nós por nós, tenho certeza. Rima na pureza, então não vem com blefe. Meu jogo é carta na mesa, cês querem manipulação. Aqui é rap sem receita. Rolê de tarja black no clã, é só faixa preta. Outra dimensão na sessão, fabricando uma nova visão pra que nessa aconteça. Pro sistema é muita treta, eu não vim pra ser preso. Então sai que eu tô com pressa. Tô na função da construção do que interessa. Tô na função da construção do que interessa. Uma neblina densa sobre meu semblante fundo. Cuidado com o que vê, não é o que cê pensa. Mudei minha visão de mundo. Sociedade que impõe algo que eu não vivo. Tô muito além disso tudo. Obrigado pai e mãe, hoje eu tô bem. Coração ferido no escuro. E a paranoia que abafa a glória de um grito mudo. De uma voz de quem perdeu o direito por se entregar aos desejos e negros anseios. Devaneios que despertam seu intuito na madrugada. Só mais um vagante em meio às streets. A atividade dobrada ao ver estranho e dando os palpites sobre a sua caminhada. Analisar a fundo cada passo errado a ponto de expor seus limites e as suas fraquezas. Se a minha ambição me engole, é só fraqueza. A caça é a presa e toda a incerteza. Viver no presente com o pé atrás com o que eu desejo. Então me diga você. Os que estão de dentro, aprendendo a associar o momento. Fortes, brindados são os meus fiéis. Nobres, que provaram do licor da vida e se viram cegos. Corola fortes, pregos, trazem malotes. E eu não sossego, até que o mau ouro corte. Por pura sorte, pro bater de asas vejo um sonho corrompido ao norte. E quantos vestiram as máscaras para obter suporte. A minha gangue ainda é a mesma. Trancada em outra dimensão, onde corpos não habitam. A essência predomina e clareia minha visão. Quantos são caminhando a contramão, sobrecarregados de ilusão. Só esperam a salvação, onde ninguém é o que se passa a ser. Não é só crer, só enxergam o que querem ver. Eu falo grego, ou sua mãe que não me entende. Precocemente o mundo vai ficando mais doente. O que é cultura pra você? O hip hop já deixou de ser lazer quando assumiu o compromisso. E o que é cultura pra você? Sua filha mais nova rebolando a bunda ou uma estante com seus velhos discos sem ficção. É o filme sem roteiro onde me viu o diretor. Luz, câmera e ação, vai. Fecha os olhos pra entender o que não me mostraram. Só percebi quando senti que o coração cai. Uma neblina densa sobre meu semblante fundo. Cuidado com o que vê, não é o que cê pensa. Mudei minha visão de mundo. Sociedade que impõe algo que eu não vivo. Tô muito além disso tudo. Obrigado pai e mãe, hoje eu tô bem. Me fez o rap que eu estudo. Fiz da mente um escudo pra tiros do obscuro. Sai de cima do muro, deixei de mãos fantasmas do surto. Me virando em apuros, vi a pureza escorrer pelo ralo. Versos desabafos, olhares não revelam o passado. É o esboço encontrado em apenas um papel molhado.